lutas vêm tentando me assolar, trazendo à tona o desespero. Noite sem lua, cegando minha visão, causando medo e aflição. Mas isto é pra destacar minha fé na provação. Mesmo em meio ao temporal, a bonança eu verei. O Deus que fez o sol parar é o mesmo que comigo está. O Deus que fez abrir o mar é quem me faz acreditar. Trazendo à tona o desespero, noites sem luz.